sou crime, não tem ninguém pra me entender. Sinceramente sinto falta de você, me falando de Deus, sempre me dando um auxílio, mesmo na hora do erro. Sempre estava comigo, o Tony e o Tom, conseguindo fugir, mas prometi ser honesto. 7 anos aqui, tive a ideia de te escrever, pra contar essa notícia pra você. Parecia um dia normal, aquele cheiro de rotina com café.